eu desisto. Não existe essa manhã que eu perseguia, um lugar que me dê trégua ou me sorria, uma gente que não viva só pra si. Só encontro gente amarga mergulhada no passado, procurando repartir seu mundo errado. Nessa vida sem amor que eu aprendi, por uns velhos maus motivos, somos cegos e cativos no deserto do universo sem amor. E é por isso que eu preciso de você, como eu preciso. Não me deixe um só minuto sem amor. Vem comigo, meu pedaço de universo é o teu corpo. Eu te abraço, corpo imerso no teu corpo. E em teus braços se unem versos à canção. Em que eu digo que estou morto pra esse triste mundo antigo, que meu porto, meu destino, meu abrigo são teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos. São teu corpo, amante, amigo, em minhas mãos. Trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje trago no olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas. Trazem a lua, ruas, minhas mãos. Mas hoje as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram luas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias por você. Hoje homens sem medo aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo e te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Homens de aço esperam da ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência. E é o que me resta vivo em minha sorte. Sorte, eu não queria a juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim como eu te amei. A sorte, eu não queria a juventude assim perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida.